bater bala na favela. Já tá confirmado, estalate sério, gol de pitbull, dente de aço. Mó salsa no morro, época de pipa. Tô de mil e do que vou buscar minha novinha. Churrasco na laje, tudo arregado. Na JBL é só tambozinho embolado. Então acende aquele nago, Maczinho suave, Brás. Gosto de hortelã misturado com ice. Já são duas da manhã, então vamos subir pro baile. Hoje que eu te saio, gostosinha, sucessão. Na intenção elas vêm, sabe que o Kevin é um funkstar. Pode rebolar meu bem, se não tá bem, então deixa estar. Pode estar em qualquer lugar, que uma ali vai te buscar. Proporcionar tudo que você quer fazer. Vai, descendo suave, arrastando a bunda no chão. Depois, tu vem com os cria e convida as amigas pra ver o que é bom. Joga descendo, tudo sim tá tendo. Quer os faixa preta, bebê eu te entendo. Bota na pausa e sucessar já até mais tarde. Você desce, é bola pro pai. Era só um drink mesmo, pra perguntar se você tá sozinha. Não vou tentar te roubar nenhum beijo, nem te pedir pra tirar sua calcinha. Ela falou, preto, fica quietinho, você é gostoso, eu te beijaria. Sarra em mim, se tiver que ser, você tem que saber que a decisão é minha. Louca, vamos fazer o seguinte, se eu sarra gostoso, você me dá um beijo. Pra me testar, me levou lá pra pista, sei que ela queria saber meu segredo. Se eu tivesse algum contato no baile, já tinha perdido naquele momento. Me pediu um beijo, depois que me beija, chamei pra minha casa, não tem outro jeito. Só que na pista ela desce, rebola, mão no joelho, jogando cabelo. Faz uma cara de mulher fogosa, pede Fidelis, me pega de jeito. Eu sei bem que você é perigosa, esse seu tipo eu conheço faz tempo. É dessas mesmo que bombou de gosta, joga gostoso, fica no talento. Vai, descendo suave, arrastando a bunda no chão. Depois, tu vem com os cria e convida as amigas pra ver o que é bom. Joga descendo, fudo sim tá tendo. Quer os faixa preta, bebê eu te entendo. Bota na pausa e sucessar já até mais tarde. Você desce, é bola pro pai. Ok, ok, ok, tô fazendo um copo pra gente beber. Ok, ok, ok, ok, me dá um motivo pra não te querer. Puxa, prende, passa, sente e faz fumaça. Pisa que alucina e ela é viciada. Juro, eu amo o jeito como fica alucinada. Eita lá em casa, eita lá em casa. Eu com minha flor, nós fazendo amor. E se apaga o fogo, ela pede por favor. Dia promissor, a todo vapor. Preciso provar e degustar o seu sabor. Vai, descendo suave, arrastando com a bunda no chão. Depois, vem com os cria, convida as amigas pra ver o que é bom. Joga descendo, furduzinho tá tendo. Quero os faixa preta, bebê eu te entendo. Brota na base, é sucesso. Já até mais tarde, você desce e sobe pro pai.